que é mercantil. Vem conferir. Olha, mano, com a tua dica eu saí do vermelho, hein? Verdade. Pelo app foi tão rápido que eu já paguei até os boletos. Caixa cabia no bolso, comprei um celular novo. Sacar é bem fácil. Eu tava precisando mesmo pintar a casa. Me trouxe comodidade. O mercado é esse mesmo, esse muito melhor. E ainda é prático e seguro. O que mudou assim, tão de repente? Quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado, e a gente não consegue se entender. Por que não me telefona, dê notícia de você? Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão nova dentro de mim. Coração divide em nós na sua falta. Uma parte é o começo, a outra o programa a seguir não é recomendado. É a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Queridos e amados amigos, boa tarde, né? Hoje, domingo, Dia das Mães, né? Está o país todinho comemorando aí o Dia das Mães, né? E nós temos aqui um espaço cedido aí para uma equipe aí do A Bodega do Maguila. É uma equipe, né, que realmente vem abrangendo todo o país, né? E nós vamos retransmitir nesse horário agora, tá certo? Até a hora do programa da igreja. Vamos transmitir agora, a partir de agora, a Bodega do Maguila. Você vai gostar de ouvir. A partir de agora está entrando em seu receptor para Caiçara, para Paraíba, para o Brasil e para o mundo, né? A Bodega do Maguila. Vamos ouvir na sequência. Oi, mãe, que saudade! Tô preparando aquele caldinho de feijão que você sempre fazia pra mim, lembra? Oi, filho! Para menores de 14 anos. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila neste fim de semana mais do que especial. Afinal de contas, dia 12 é Dia das Mães e a gente preparou um programa todo especial para as mamães e para todos que acompanham esta bagaça aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila e vamos às atrações de hoje ele está de volta, sim, Armênio Carvalhais, a voz de veludo do rádio e o seu Lovas in the Air. E eu vou colocar aqui a prova também, a teoria de que você não pode fazer nada escondido da sua mãe, que cedo ou tarde ela acaba sabendo. Fato venéreo, aconteceu comigo e eu contarei pra vocês ainda hoje. E hoje, excepcionalmente, toda a playlist aqui da bodega é temática de Dia das Mães, mas se você quiser deixar seu pedido, seu abraço, você pode fazê-lo, sim, pelo nosso Bodega Zap, que é este aqui. DDD 89 99992 7022. Maravilha, locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Neste Dia das Mães, eu quero deixar aqui meu agradecimento, mais do que especial, a algumas mães que, se não fosse por elas, não poderíamos realizar o nosso programa, né? Quero agradecer aqui a mãe do Guglielmo Marconi, porque se não fosse por ela, nós não teríamos rádio. A mãe do Alan Turing, 1912-1954, pai da ciência da computação, porque se não fosse por ela, nós não teríamos computadores, celulares e afins. A mãe do criador do plástico bolha, porque é muito bom estourar plástico bolha. A mãe do cara que inventou o comprimido pra gripe, porque se não fosse por ele, eu estaria totalmente lascado, né? As mães dos cantores, claro, que a gente toca aqui no programa, porque se não fosse por elas, nós não teríamos verdadeiras pérolas da música nacional. As mães dos nossos ouvintes, sim, mesmo as que já não estão mais aqui, mas que estão num lugar melhor, estão com Deus, né? Estão em paz. A minha mãe, claro, professora Luciane, que se não fosse por ela, eu não estaria aqui. E por último, mas não menos importante, a mãe mais injustiçada de todas, a mãe de juiz de futebol. A todos vocês, parabéns pelo seu dia. Sintam-se abraçados por nós e um tapinha nas costas. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nossa, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Muito bem, começando a nossa bodega em definitivo, mas não sem antes mencionar as novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat, toda semana entrando rádio nova, e a gente agradece sempre a confiança e a parceria. Mandar um abraço aqui aos nossos amigos de Campos Sales, Ceará, que passam a nos acompanhar pela Rádio Campos FM 87,9. Abraço Tony Vieira, M Filho, toda a equipe aí da Campos FM. Um abraço também ao pessoal de Feira de Santana, na Bahia, que passa a nos acompanhar pela Rádio Web Canal. E por último, mas não menos importante, a nossa nova afiliada no norte do Brasil. Alô, galera de Manaus, capital do Amazonas, que passa a nos acompanhar pela Rádio Ouro Verde FM 90,3. Obrigado aí, pessoal, pela confiança, pela parceria. E você que nos escuta pela primeira vez, você que já nos ouve de longa data, pode participar do nosso programa. Não seja um ouvinte silencioso. Qual é o nosso zap, Mr. Abraham? DDD 89 99 9972-7022. Maravilha! Como eu disse na abertura do programa, hoje a nossa playlist é toda temática de Dia das Mães. Então vamos começar com esta pérola de Marcondes Falconmaia, Cabeça Pensante, Ai Minha Mãe. Depois eu trago o Grafite, Mama Maria, e fechando a sequência, mais o cearense, Tiririca, Nome de Batismo, Três Carimbadas, começando e muito bem a minha, a nossa Bodega do Maguila, especial de Dia das Mães, naquele naipe, aumente o volume! Fim de semana, você você convida, mas não levo meu coração. Saia sozinha, não trago seu irmão. Se ele não for, ela me segue. Na maior bronca, chega de leve. Não me chame, aí já era. Segura a fera, não é brincadeira. Mamma, mamma, Maria, mamma, mamma. Lá pelas nove eu passo lá, naquele lance pra te pegar. Tô numa de tia Zaragatinha, o sol tá quente, a praia tá cheinha. Ela não deixa eu sair assim, manda a vizinha atrás de mim. Periga mesmo pintar na trança, lembrando a hora. Bodega. Músicas que ninguém tem coragem de tocar. A Bodega toca. Essa música eu vou oferecer para todas as crianças que não gostam do seu nome. Eu tive a oportunidade de escolher meu nome. Vocês vão ouvir nesta canção. No dia em que eu nasci, eu era um bebê doentinho. Minha mãe fez uma promessa: eu entrego meu filho a Jesus. Só aos 7 anos eu cortarei o seu cabelo e batizarei. Eu lhe darei o nome santo. Aí veio a confusão. Aos 7 anos eu já sabia o que era bom. Minha mãe chamou e disse: vem cá, menino, seu nome vai ser João. João não, mamãe, João não, mamãe, João não, mamãe, João não. João não, mamãe, João não, mamãe, João não, não, não, não, não, não, não. Então vou me chamar de Antônio ou de Francisco. Toninho não, mamãe, Toninho não, mamãe, Toninho não, mamãe, Toninho não. Chiquinho não, mamãe, Chiquinho não, mamãe, Chiquinho, mamãe, Chiquinho não. Então vou lhe chamar de Raimundo ou Sebastião. Não digo não, mamãe, não digo não, mamãe, não digo não, mamãe, não digo não. Sebastião não, mamãe, te amo, mamãe, te amo não, mamãe, te amo não. Então vou lhe chamar de Joaquim. Manel não, mamãe, Manel não, mamãe, Manel, mamãe, Manel não. Fingi não, mamãe, fingi não, mamãe, Joaquim não, mamãe, fingi não. Então vou homenagear ao padroeiro do Ceará. Seu nome vai ser José. Se não quiser, vai apanhar. Zé sim, mamãe, Zé sim, mamãe, Zé sim, mamãe, que nome lindo, meu nome é José, José, nome lindo, Zé, gostei, mamãe, José, meu nome, mãe, guarda esse cinturão, mãe, cinturão pra segurar a calça, mamãe, mamãe, coisa linda, você me deu o nome de José, Zé, meu nome é Zé, José, sim, é Zé, mamãe, não bate meu nome, Oh, mamãe. Menino lindo, tá aí, rapaz. Tiririca, nome de batismo. Antes eu toquei Grafite, Mama Maria. E abrindo a sequência, Marcondes Falcão Maia, famoso Falcão. Ai, minha mãe. É a Bodega do Maguila, sempre com o melhor da música. E você pode ajudar a contribuir a nossa playlist se tornar melhor participando pelo nosso Bodega Zap. Qual é o nosso número? DDD 89 99992-7022. Valazaço, Mr. Abraham. E agora, meus amigos, nós vamos abrir espaço para ele, a voz de veludo do rádio, sim, tava sumindo, inclusive, né? Agora está de volta, teve que voltar pro trabalho e ele hoje está com um programa especial, também temático de Dia das Mães. Estou falando dele, Armênio Carvalhais e o seu Love's in the Air, na sua Bodega do Maguila. Aumente o volume. Love's in the air, everywhere I look around. Love's in the air, o espaço do coração, com Armênio Carvalhais. Love's in the air. Olá, gatinhas, olá, gatosos, estamos começando mais um programa Love's in the Air, um programa onde o romantismo nunca sai de moda, nesse fim de semana mais do que especial, porque este dia tão especial, Dia das Mães, eu quero mandar um abraço e um beijinho nas bochechas de todas as mães do Brasil e do mundo que ouvem a minha voz de veludo. Aumente o volume do seu rádio, porque eu falo um pouco baixo. É como se eu estivesse falando ao pé do seu ouvido. Aqui é Armênio Carvalhais. Estamos começando mais um Love's in the Air. O programa onde todos que querem sair da seca, sair daquela situação de barril onde não consegue nenhuma ficante, vem à procura de uma tampa para sua panela. E você pode mandar sua carta, sua mensagem para o Love's in the Air, para o seguinte endereço: Praça dos Três Poderes, CEP 70-150-900, Brasília, Distrito Federal. Mande sua carta, sua declaração. Declaração de amor, e eu, Armênio Carvalhais, irei ler aqui no ar. Mas agora, gatinhas e gatosos, vamos ao cantinho do coração, onde as pessoas que estão encalhadas buscando uma tampa para sua panela vêm encontrar desesperadamente uma solução para o seu problema. Vamos para o primeiro recadinho. Jovem pagodeiro divorciado, 50 anos, busca uma companheira a partir de 18 anos que seja bonita, carinhosa e que não frequente a academia. Jovem de 75 anos, codinome Gatinha Carinhosa, busca rapaz de 20 a 40 anos que possa lhe fazer companhia em viagens por todo o mundo e cruzeiros de luxo. Os interessados ou interessadas podem entrar em contato com a nossa emissora para saber mais mais informações e pegar o contato das pessoas que estão buscando pretendentes no cantinho do coração. E me chegou aqui um breve relato de uma mãe preocupada, aproveitando que estamos na iminência do Dia das Mães, chega aqui um relato da Arlete, que é da cidade de Xique-Xique. Ela diz o seguinte: Armênio, meu filho é um total desocupado. Tem 35 anos de idade e não quer sair de casa. Não arruma um trabalho. Agora ele comprou um travesseiro com foto de mocinha de desenho asiático e fica pra cima e pra baixo carregando esse travesseiro, dizendo que é a esposa dele. Viu até pedir a bênção para a união dos dois. Armênio, o que devo fazer? Será que eu devo internar meu filho numa clínica psiquiátrica? Ou deixo ele prosseguir com esse comportamento estranho? Arlete, vou lhe dizer somente o seguinte: é a modernidade que bate a porta. Lá no Japão já são inúmeros os casos de homens que matrimoniam-se, que casam com mulheres virtuais, mulheres que só existem na tela do computador, na tela do celular. Então, o que se pode fazer é respeitar a vontade de seu filho, mas se eu fosse você, eu cortava também a internet da casa por um mês só para ver o cerco pegando fogo. Agora, gatinhas e gatosos, vamos para uma breve pausa comercial e daqui a pouco, Armênio Carvalhais, a voz de veludo do rádio, estará de volta com uma belíssima love story, uma história de amor que tem tudo a ver com o dia das mães. Mas não fiquem tristes, são apenas alguns minutos que me separam de vocês. Até daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já. Muito bem, estamos apresentando aqui Bodega do Maguila, um programa realmente que está sendo retransmitido em todo o Brasil, né? Todas as emissoras do Brasil transmitindo Bodega do Maguila. Em dois minutos estamos de volta para dar continuação a esta programação. AZYC 285, 87,9 MHz. Rádio Cidade Marquesa, Caiçara, Paraíba. Você sintoniza. AZYC 285, 87,9 MHz. Rádio Cidade Marquesa, Caiçara, Paraíba. Cidade Limpa é cidade desenvolvida, com mais saúde para a sua população. A Prefeitura de Caiçara está fazendo a sua parte, realizando a coleta regular do lixo nas residências da cidade. Então, você cidadão, faça a sua também. Coloque o seu lixo em sacolas na sua calçada nos dias de coleta, antes do carro coletor passar. Vamos todos unidos mantermos nossa cidade limpa. Uma campanha Prefeitura Municipal de Caiçara, Prefeito Tarcisinho. O empresário Paulo dos Pneus traz novas oportunidades para os profissionais de Nova Cruz. Paulo dos Pneus abre vagas em sua empresa para 2 borracheiros, 3 mecânicos de automóveis, 2 eletricistas de autos, 2 profissionais na área de alinhamento e balanceamento e cambagem, 2 auxiliares de escritório, 2 vendedores internos e externos. Os interessados devem enviar currículo no endereço onde fica a empresa de Paulo dos Pneus, Universo do Borracheiro. Com o desejo de formar uma parceria comercial com você, Paulo dos Pneus agradece e deseja boa sorte e que Deus vos abençoe. We'll be right back. tem muita economia, produtos de qualidade. Açougue de primeira no melhor da cidade. E tudo que eu preciso eu encontro lá. Rede Paraíba, lugar melhor de comprar. Bora, bora, bora lá pra Rede Paraíba. Vende mais barato, tem promoção todo dia. Tem aquele conforto e tem promoção. Rede Paraíba é o melhor da região. Bora, bora, bora lá pra Rede Paraíba. Vende mais barato, tem promoção todo dia. Tem aquele conforto e tem promoção. Rede Paraíba é o melhor da região. ZYC 285, 87,9 MHz. Rádio Cidade Marquesa, Caiçara, Paraíba. Você sintoniza. ZYC 285, 87,9 MHz. Rádio Cidade Marquesa, Caiçara, Paraíba. Você sintoniza. Novas in the Air com Armênio Carvalhais. Gatinhas e gatosos, estamos de volta com o programa Novas in the Air, o espaço do coração na voz de veludo de Armênio Carvalhais. E gatinhas e gatosos, agora chegou o momento, o ápice do nosso programa. Estamos aqui. Uma história de amor que vai ser lida pela voz de veludo de Armênio Carvalhais em nosso programa. A história de hoje foi enviada pela ouvinte Deniseide, da cidade de Dicionário do Oeste. O pior programa do rádio está de volta. Novas in the Air, com Armênio Carvalhais. Gatinhas e gatosos, estamos de volta com o programa Novas in the Air, o espaço do coração na voz de veludo de Armênio Carvalhais. E gatinhas e gatosos, agora chegou o momento, o ápice do nosso programa. Estamos aqui com uma belíssima love story, uma história de amor que vai ser lida pela voz de veludo de Armênio Carvalhais em nosso programa. A história de hoje foi enviada pela ouvinte Deniseide, da cidade de Dicionário do Oeste. Armênio, venho lhe escrever esta carta porque minha história é tão boa que não posso guardá-la somente para mim e para as pessoas próximas a mim. Eu era uma pessoa sem perspectiva de vida. Trabalhei por muitos anos como caixa de supermercado. E naquele movimento repetitivo, quase robótico, de todo dia, eu não encontrava mais prazer em viver. Até que um dia, uma situação inusitada me apresentou uma nova chance de renovar minha vida. Era um cliente que estava tentando sair do supermercado sem pagar por uma caixa de maçãs que tinha pego. Eu estava prestes a chamar a segurança quando eu olhei aquele par de olhos castanhos que eu jamais havia visto em toda a minha vida. Naquele momento, Armênio, meu coração disparou. A minha reação foi ficar tão parada que eu nem tive reação e acabei deixando o rapaz sair sem me dar o dinheiro da caixa de maçãs. E diversas vezes eu deixei ele passar pelo caixa carregando várias coisas sem pagar, porque o melhor pagamento que ele podia me dar era um olhar com aquele par de olhos castanhos ou um sorriso com aquela boca cariada. Mas não ficou somente na troca de olhares. Um dia, Armênio, ele me chamou para sair. Fui me arrumar toda, me produzir toda, achando que iríamos a um lugar de alta classe, quando ele me levou para comer na barraquinha de cachorro-quente. E depois do cachorro-quente, ele ainda me levou para assistir a uma rinha de galo. Naquele momento, eu senti que ele era o homem da minha vida. Ele me levou a lugares que eu nunca tinha ido antes, me apresentou a novas realidades, me fez sentir alguém pela primeira vez. Hoje eu estou junto com ele e sou mãe de 9 filhos, todos muito bem nutridos. Hoje eu não trabalho mais como caixa de supermercado. O nosso sustento vem somente do Bolsa Família e dos bicos de pedreiro e vendedor de toalhas do Flamengo que o meu marido faz. Mas mais importante que qualquer dificuldade financeira é o amor que nos une. Que história bonita, gatinhas e gatosos, realmente uma mãe de 9 filhos, mulher batalhadora, que encontra na força do amor o combustível para seguir em frente. Que história bonita, é uma Love Story realmente, que a gente trouxe aqui em nosso Loves in the Air, que gatinhas e gatosos já está chegando ao final. Mas não fiquem tristes porque muito em breve, Armênio Carvalhais, a voz de veludo do rádio brasileiro, estará de volta com vocês para falar ao pé do seu ouvido. Um abraço a todos e um beijinho nas bochechas. Até a próxima. Love is in the air, com Armênio Carvalhais. 3 dicas para viver melhor: beber muita água, usar boné para esconder a calvície e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Aí você ouviu Loves in the Air, Armênio Carvalhais, a voz de veludo do rádio. E agora, meus amigos, nós vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço aqui às mais de 200 rádios que transmitem a Bodega do Maguila no Brasil e mais 4 países. Não tem como a gente mencionar todo mundo. Então, quem eu não mencionar aqui no ar, sinta-se abraçado por nós e aquele tapinha nas costas, tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal da Shockwave Radio, da Rádio Metrol, nossos amigos também de Campos Salles, Ceará, da Campos FM, que está com a gente a partir dessa semana. Também a galera de Calcaia, da Rádio Central Music, meu patrão Elisane Silvestre, Nogueira Filho, de Pentecoste, Marcel Mota, galera de Uruburetama, Rosana Teófilo, Márcio Souza, lá de Taperuaba, Sobral, também meu amigo Paulo Gerson e a turma boa da Regional FM 88,9 de Milhão, estado do Ceará. Deixa eu ver quem mais aqui. Galera também do Rio Grande do Sul, que ainda passa por dificuldades, né, devido às fortes enchentes. E eu reforço, lá no nosso Instagram, @bodega do Maguila, a gente postou uma chave Pix. Vamos postar outra, inclusive, que aquela lá é do governo, mas vamos postar outra chave para você poder ajudar as vítimas aí das enchentes, tá certo? Um abraço também aos nossos amigos do estado de Santa Catarina, do estado de São Paulo também, galera de Guarujá, Penápolis, São Mateus, Marília, Guará, Andradina, Santa Cruz da Conceição, Jambeiro, Franco da Rocha, São Paulo, capital, muita gente, não tem como a gente mencionar todo mundo, né? Pessoal do estado do Piauí, galera de Campo Maior, da Rádio 100 FM, Lagoa de São Francisco, Cristino Castro, Prata do Piauí, Isaías Coelho, Belém do Piauí, Fronteiras, Vila Nova, toda essa turma boa aí acompanhando a nossa bodega. E eu não posso esquecer também nossos amigos do estado de Pernambuco. Alô, galera de Mirandiba, Araripina, Ibiranga, Poção, Carnaíba, Timbaúba, Belo Jardim, Caruaru, Vertentes, toda essa turma boa aí, Tamandaré, Frei Miguelinho também, ligada na bodega. Mas agora eu vou de áudios, né, os áudios que estão chegando aqui pelo 89 99992-7022. Nossa amiga Cícera participando aqui do programa, como toda semana ela faz. Fala, Cícera! Bom dia, Maguila! Bom dia, boa tarde, boa bom noite! Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero a música de Messia Lima, Mensagem das Mães. Tá certo! Quero homenagear as mães de matriz e principalmente a minha, que já se foi. Sou eu, Maguila, a Cícera de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Deus abençoe você e o seu programa. Tá certo, minha querida. Amém, viu? Vou tocar, vou atender seu pedido, sim. Depois eu vou tocar esta daqui de Amada Dilson, Senhora Mamãe. E fechando a sequência, Toninho Ferreira, Mãe. Uma sequência de ouro, só especial de Dia das Mães hoje, na sua bodega do Maguila. Então aumente o volume e se você quiser participar, 89-99992-7022. Se a gente não puder te atender hoje, a gente atende na semana que vem. Canta, Messias Lima. Mamãe, hoje é seu dia, com muita alegria, canto pra senhora. Quero ver você sorrindo, e o teu rosto lindo, vou beijar agora. Seus olhos já... O pior programa do rádio está de... Sei quanto você sofreu e o tempo que perdeu, balançando uma reguinha. Das noites que não dormia, logo que amanhecia, você ia pra cozinha. Abandonava o lençol e ia fazer gogó pra dar pra uma criancinha. Essa criança sou eu, lembrando os carinhos teus, me encho de alegria. Vejo seus cabelos brancos, sinal de quem sofreu tanto, lutando pela família. Mas para te ver contente, te ofereço este presente. Hoje mamãe é seu dia. Mas para te ver contente, te ofereço este presente. Hoje mamãe é seu dia. Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa. Esta canção dedico para todas as mães do Brasil, especialmente para minha mãe Luzia, lá na Claridade, município de São Luís Gonzaga, minha terra natal. Um abraço, mamãe. Mamãe, estas poucas linhas estou escrevendo agora, entre as quais tem um detalhe, não posso deixar de fora. O navio hoje é ter tudo que eu quero, o tempo e a hora. A felicidade é minha, mas ela vem da senhora. Eu não sou mais um menino, meu semblante transformou-se, mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse. Fala que eu sou tão bonito e que meu sorriso é tão doce. Eu devo a tudo na vida a quem ao mundo me trouxe. Mamãe, eu a cada dia lhe admiro muito mais. Tudo que eu peço chorando, sorrindo, a senhora faz. Muitas mães são generosas, mas nem todas são iguais. Papai me zelava muito, mas a senhora é demais. Mamãe, eu já percebi que a senhora está cansada. Sua fisionomia completamente mudada. Sua cabeça está branca, parece que foi pintada. O tempo lhe transformando e eu sem poder fazer nada. Mamãe, a senhora é minha razão de viver. Se preocupa comigo, procura me entender.

Aí você ouviu Toninho Ferreira, Mãe. Antes eu toquei Amada Edilson, Senhora Mamãe, abrindo a sequência Messias Lima, Mensagem às Mães. Muito bem, a nossa bodega homenageando as mães de todo o Brasil neste fim de semana, mais do que especial. Muito bem, e agora nós vamos de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que nos acompanha pelo Instagram. Se você ainda não nos segue, siga arroba bodega do Maguila, bodega com U de uva. Mandar um abraço aqui ao meu patrão Cândido Brasil, lá em Matriz do Camaragibe, em Alagoas, Yuri da Costa, o Igro, André Oliveira, meu patrão Juneto Campos também, pessoal da Campus FM 105,7, lá de Cristino Castro, no Piauí, Mauro Barros, galera da Vila Nova FM, Burton Alencar, meu patrão Maro, pessoal lá de Aperibé, no Rio de Janeiro. Inclusive tem áudio aqui de um ouvinte lá de Aperibé, deixa eu ver se dá pra botar aqui no ar. Fala! Eu sou o Reginho do Frete, de Aperibé, manda um alô pra mim. Valeu, Reginho, um abraço, meu querido, um abraço também a todos que escutam aí a gente pela Educativa FM. Temos mais um áudio aqui da nossa amiga Vera Lúcia, lá de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Fala, Vera! Ô, Maguila, obrigado pela música, nós adorou. Ô, coisa boa! Obrigado, uma semana abençoada pra você. Amém! Que Deus abençoe muito você, sua vida e de toda a rádio aí. Amém! E todos que trabalham aí com você. Um grande abraço, meio do Barbosa. Obrigado de coração. Beijo, beijo, beijo. Tá certo, minha querida. Foi a música que a gente tocou semana passada. Muito bem. Fico feliz que tenham gostado. Um abraço aqui também, rapaz. Nosso patrão Edevaldo acompanhando a gente pela TV Aracati lá em Bauru, São Paulo. Deixa eu ver quem mais aqui tá participando. Fala! Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, o pai tá ouvindo o programa na cidade de Belém do Piauí. Ah, muito bem. Tava a música aí com Chiaoxu. É... Mega Morena. Essa aí a gente já tocou. A gente já tocou tem duas semanas. Você mesmo pediu e a gente tocou. E essa música tem 5 minutos. Não tem como a gente botar ela inteira no ar. Sinto muito, viu? Mas brigadão aí pela força, pela audiência. E você também participe. Não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap, qual é, Mr. Abraham? DDD 89 99992 7022. Show de bola, bem, pessoal. Às vezes a gente se reserva a não tocar certas músicas. Muito bem. É só você ligar e conversar aí com o Maguila, né? É isso aí. Bodega do Maguila, estamos apresentando para você. Programa de estreia, viu? Aqui na Rádio Cidade Marquesa FM 87.9. O empresário Paulo dos Pneus traz novas oportunidades para os profissionais de Nova Cruz. Paulo. Velocidade pra se acessar. Vai Conecta é o provedor que você pode confiar. Vem pra Vai Conecta, vem, vem, a melhor pra navegar. Vem pra Vai Conecta, vem, vem, aqui é o melhor lugar. Estar conectado é hoje a melhor forma de alcançar muitas das suas metas. Para isso você precisa do melhor provedor. Vai Conecta, trabalhe, estude, divirta-se, jogue, ouça as suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritas sem travar. É internet em alta velocidade para navegar e baixar tudo. Escolha o plano que se adequa a você ou sua necessidade. Atendemos Caiçara, Logradouro e toda a zona rural. Vai Conecta, localizada na Travessa Rio Branco, número 16, Centro de Caiçara, Paraíba. Contato. Estamos apresentando o programa que estreia hoje, Dia das Mães, né? E vai ficar sempre, sempre, todos os domingos. Bodega do Maguila, diretamente do Distrito Federal de Brasília para todo o Brasil. Bodega do Maguila. Este programa, ele é formado em três blocos. Primeiro, segundo e terceiro bloco, deixando espaço para os comerciais locais aqui da nossa cidade. E você pode participar direto com o Maguila.